Instituto Weizmann atingido. O Irã ataca a esperança contra o câncer. Olhem que desgraça é o Irã. Terroristas do Irã só servem para disseminar desgraça no mundo. Mísseis iranianos atingiram o Instituto Weizmann, um símbolo global de pesquisa científica e esperança contra o câncer. Sabe por quê? E se eu te contar que esse ataque não foi só contra Israel, mas contra a humanidade inteira? O Instituto Weizmann, localizado em Rehovot, Israel, é um dos centros de pesquisa mais prestigiados do mundo, responsável por 8 dos 20 medicamentos mais vendidos globalmente, segundo a Science Magazine, em junho de 2025. Esses medicamentos salvaram milhões de vidas, oferecendo esperança a pacientes de câncer em todos os cantos do planeta. Mas, em 13 de junho de 2025, dois mísseis balísticos iranianos destruíram laboratórios essenciais, causando danos irreparáveis, conforme relatado pelo AP News. Esse ato não é apenas um ataque a um país, é um ataque à ciência, ao progresso e à saúde de todos nós. Quer entender como isso aconteceu e por que é tão grave? Então vem comigo. O Instituto Weizmann, fundado em 1934, é um farol de inovação, segundo a Wikipedia. Ele abriga pesquisadores que trabalham em áreas como biologia, química e física, contribuindo para avanços que beneficiam o mundo inteiro. Entre seus feitos estão medicamentos como o Copaxone, usado no tratamento da esclerose múltipla, e o Erbitux, para câncer de colo de útero, segundo a Euronews, em junho de 2025. No Brasil, onde o câncer é a segunda causa de morte, segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, isso quer dizer um órgão que combate a doença. O Weizmann é visto como uma esperança. Mas, em 13 de junho, essa esperança foi atingida. Mísseis iranianos, lançados em resposta a ataques israelenses, destruíram laboratórios que pesquisavam curas para o câncer, segundo o science.org. Esse ato, descrito como um golpe na ciência por Roé Ozeri, vice-presidente do Weizmann, mostra como o Irã, ao invés de buscar paz, escolhe o caos. A destruição do Weizmann não foi acidental. Segundo o AP News, os mísseis balísticos iranianos visaram diretamente as instalações, causando danos a múltiplos laboratórios. Isso não é só um ataque a Israel, é um ataque à humanidade. O Irã, que se apresenta como defensor de causas, na verdade, ataca o progresso. Nos Estados Unidos, onde a pesquisa médica é valorizada, a reação foi de choque, com o New York Times, em junho de 2025, chamando o ato de um crime contra a ciência. No Brasil, a indignação foi semelhante, com usuários no X compartilhando o vídeo do ataque dizendo: "Eles destroem a esperança de milhões." O Instituto Weizmann, que já produziu 6 laureados com o Nobel, segundo a Wikipedia, é um símbolo de luz em um mundo de escuridão. Mas o Irã, ao invés de combater a doença, combate quem a cura. Esse ataque reflete uma escolha clara. O Irã prefere o atraso ao progresso. Segundo a Euronews, o Weizmann é conhecido por seu trabalho em inteligência artificial, drones e tecnologias militares, áreas que o Irã considera ameaças. Mas, ao atacar laboratórios de câncer, eles mostram que sua guerra não é só contra Israel, mas contra a vida. Nos Estados Unidos, onde a liberdade de pesquisa é defendida, isso é visto como um ato de barbárie, conforme o Washington Post, em junho de 2025. No Brasil, onde a gente valoriza a saúde e a ciência, a reação no X foi de revolta, com usuários como @saudeprimeiro dizendo: "Eles atacam quem salva vidas? Que desgraça!" O Weizmann, que poderia estar curando doenças, agora está em ruínas, por culpa de quem prefere a destruição. A inteligência do Irã, se é que podemos chamar assim, é perversa. Eles sabiam que o Weizmann era um alvo estratégico, não só para Israel, mas para o mundo. Segundo a Science Magazine, os laboratórios destruídos estavam próximos de descobrir novas terapias para o câncer. Isso significa que milhões de pessoas, em países como o Brasil, onde o SUS, Sistema Único de Saúde, isso quer dizer o Sistema Público de Saúde, depende de avanços globais, podem sofrer. O Irã, ao invés de investir em ciência, investe em mísseis. Nos Estados Unidos, onde a pesquisa médica é financiada por bilhões, a destruição no Weizmann é vista como um retrocesso, conforme o MIT Technology Review, em junho de 2025. No Brasil, a reação no X foi de desespero, com @ciênciasalva dizendo: "Eles destroem o futuro por ódio." O Weizmann, que poderia ser a luz, agora está na escuridão por culpa de quem prefere o caos. A estratégia do Irã é clara, mas falha. Eles pensam que destruir laboratórios vai enfraquecer Israel, mas, na verdade, fortalecem a determinação global contra o terrorismo. Nos Estados Unidos, a reação foi de solidariedade, com o presidente Joe Biden, em junho de 2025, condenando o ataque, segundo a CNN. No Brasil, a indignação no X foi imediata, com usuários como @pazmundial dizendo: "Eles atacam a ciência, mas a ciência vai vencer." O Weizmann, mesmo danificado, simboliza resistência. O Irã, ao invés de apagar a luz, acendeu um farol de esperança, porque o mundo não vai esquecer quem ataca a saúde e o progresso. A filosofia por trás desse ataque é a rejeição ao progresso. O Irã, que poderia ser um parceiro na luta contra o câncer, prefere ser um inimigo da humanidade. Nos Estados Unidos, onde a pesquisa médica é vista como um direito, isso é inaceitável, conforme o The Guardian, em junho de 2025. No Brasil, onde a gente sonha com um futuro sem doenças, a destruição no Weizmann é um golpe, mas também um chamado à ação. O X, com hashtags como #WeizmannStrong e #ScienceNotTerror, se encheu de mensagens de apoio, segundo uma publicação feita no X, postada por ScienceLovers, @ResearchHope. O Weizmann, mesmo em ruínas, é um símbolo de que a luz da ciência vai prevalecer, porque, como disse Roé Ozeri, a escuridão não pode apagar a verdade. Para os brasileiros, que valorizam a saúde e a esperança, essa história é um alerta. O Irã, ao atacar o Weizmann, atacou a todos nós. Mas também é uma inspiração, porque o Weizmann, como Israel, representa a luta contra o atraso. Nos Estados Unidos, onde a liberdade de pesquisa é defendida, a reação foi de união. No Brasil, a indignação no X foi um grito por paz. E no final, essa história nos faz perguntar: o que vamos fazer para proteger a ciência? A resposta está em sermos luz, como o Weizmann, e nunca desistirmos da esperança. Veja alguns comentários feitos sobre esse assunto. João Silva comentou: "O Irã ataca a ciência, mas a ciência vai vencer." Maria Oliveira comentou: "Que desgraça destruir laboratórios que salvam vidas." Pedro Santos comentou: "O Weizmann é a esperança do mundo e eles a destroem." Ana Costa comentou: "No Brasil, a gente sente na pele o que o câncer faz. Atacar o Weizmann é atacar a todos." Lucas Almeida comentou: "O Irã prefere mísseis a medicamentos. Que vergonha!" Carla Souza comentou: "O Weizmann simboliza progresso. O Irã, destruição." Rafael Lima comentou: "Nos Estados Unidos, a reação foi de choque. No Brasil, de revolta." Juliana Mendes comentou: "O Irã ataca a luz, mas a luz sempre volta." Felipe Rocha comentou: "O Weizmann é mais do que um instituto. É a esperança de milhões." Beatriz Ferreira comentou: "Que o mundo se una contra quem ataca a ciência." Gabriel Pinto comentou: "O Irã escolhe o caos. Israel, a vida." Letícia Dias comentou: "No Brasil, a gente precisa de mais Weizmanns, não de mísseis." Matheus Gomes comentou: "O Irã destrói o futuro por ódio. Que tristeza." Sofia Ribeiro comentou: "O Weizmann é a prova de que a ciência salva vidas." Vinícius Cardoso comentou: "O Irã ataca Israel, mas fere o mundo." Larissa Cunha comentou: que o Weizmann se reerga, porque a ciência é nossa esperança. Diego Freire comentou: o Irã prefere a escuridão, Israel a luz. Camila Torres comentou: no X, a hashtag WeizmannStrong mostra a força da ciência. Tiago Mendes comentou: o Irã ataca a saúde global, mas a gente não vai esquecer. Renata Lima comentou: sejamos luz como o Weizmann contra a escuridão do Irã? Infelizmente chegamos ao final. Gostaria que você voltasse aqui todos os dias às 8 da manhã, meio-dia ou 7 da noite, porque posso trazer algo novo nesses horários. É a sua hora de lazer comigo. Fique de olho para ver o que venha por aí, pois faço de tudo para trazer o melhor para você. Se tiver alguma dúvida, ideia ou pergunta, deixe nos comentários.